Os AM nas Américas. Os AM nas Olhando Américas. Olhando nos seus olhos. Tu já sabe, né? Só quero o seu cu. Mais ou menos assim, ó. Nós saiu da vitrine. Na rua ela arte assiste igual filme. Você toda de grife. Eu imaginando você fazendo stripper. Yeah. Mandando foto bomba pra mim no WhatsApp. Mais gostosa do que a que tu postou no Instagram. Sua vida não é uma série pra eu sempre te ver longe. Fala a verdade, já são 2 horas da manhã. Entra no carro. Pois aí, menina. Eu acelero esse porro. Passando a mão no seu cu. Ai, ai, ai, ai, ai, entra no carro, 2 AM nós América. Olhando nos seus olhos, só quero o seu cu. Good job. It can be one of them nights, just you and me. Took the Porsche out, I'm in Rio. I appreciate you taking them drugs for me. I forgot all, I appreciate you. A quick lunch out of Salvador. I'm eating King Jean, this ain't caviar. Moving like the president, everything A1. Why you wanna hate on me when I motivated y'all? Still with my day one. Consider me a big dog, sincerely the nigga that you hating on. Baby still riding on, always hold a nigga down. It's 2 AM, all she heard was a Porsche sound. What's happening? Entra no carro, 2 AM nós América. Eu acelero esse porra, passando a mão no seu cu. Entra no carro, 2 AM nós América. Olhando nos seus olhos, só quero o seu cu. E se for da mensagem do Loki chamando no seu direct, eu faço você gozar. 2 AM nas Américas. Toda noite me liga, me chama pra base. Ela quer fuder na onda, olhando nos seus olhos. Tu já sabe, né? Só quero seu cu. Yeah, yeah. Sei que tu quer viver um momento único. Te arrastei pra base, tu tava no meio do público. Diferente dele, nós é mais exótico. Melhor tu não querer ver meu lado mais neurótico. Entra no carro, 2 AM nós América. Eu acelero esse porro, passando a mão no seu cu. Entra no carro, 2 AM nós América. Olhando nos seus olhos, só quero seu cu. Dois AM nas Américas.